nas ruas, meu andar sutil. Placas e cartazes me fazem lembrar. Nas ruas, meu andar sutil. Placas e cartazes me fazem lembrar. E cartazes me fazem lembrar. Hey, mina, nossa relação terminou. Mas pode crer, você martela em meu interior. Mas não há qual igual, dificilmente irei ter. O fantasma da insônia ronda as minhas noites. Me pergunto realmente se enlouqueci. A resposta não sei, se um dia vou saber. Nas ruas, meu andar sutil. Placas e cartazes me fazem lembrar. Nas ruas, meu andar sutil. Placas e cartazes me fazem lembrar. Meu andar sutil, placas e cartazes me fazem lembrar como foi febril o amor, o amor. Chamas coloridas não se apagaram, eu te dei todo o meu prazer, você foi todo o meu sofrer. O perfume do teu corpo ainda está em mim. Chuva fina que cai, fumaça no ar, estrelas humanas que rolam sem parar. Mergulhei na saudade desse meu dilema. Vi o teu rosto na vitrine do cinema. Céu sem estrelas, noite sem fim. Fotos que circulam, flores no jardim. Ilusões confusas, a mente distorcia e nos olhos, gotas de solidão. A tristeza do passado me perseguia, e no peito a saudade no coração. Será que vem sem mim ou já me esqueceu? A tristeza está a fim de me ver só. Como nuvem passageira, meu amor, me sinto como página de um livro que você já leu. Nas ruas, meu andar sutil. Placas e cartazes me fazem lembrar. Nas ruas, meu andar sutil. Placas e cartazes me fazem lembrar. Hey, mina, nossa relação terminou. Mas pode crer, você martela em meu interior. Mas meu amor a cada dia cresce mais por você. Muito tempo se passou, mas eu estou aqui. Muito tempo se passou, mas eu estou. Muito tempo se passou, mas eu estou aqui. Muito tempo se passou, mas eu estou nas ruas. Meu andar sutil, placas e cartazes me fazem.